Santa Rosa, Santo Ângelo e Santo Isidoro. Rádio Regional, valorizando o que é nosso. Rádio Regional, 1.500 kHz, Santo Cristo, Rio Grande do Sul. Vem aproveitar a presença da CDL, levando uma oferta. Você ganha 5% de desconto. Duas peças, 55% de desconto. Três peças normais, 30% de desconto. Vem aproveitar. A sua profissional é melhor para você. CDL Competições, na Rua 3.347. Fone 3541-1395. O Sucred está aberto para informar você sobre o Open Banking. Sabe que o Sucred está ocupado em movimentos mais transparentes e segurança. Na prática, o Open Banking atende mais liberdade de segurança. Não entendo a alternativa mais segura e vantajosa para você ficar bem. Saiba mais em sucred.com.br/open. Sucred. Supera. Pega. 1.500 kHz. Isso, K337, Rádio Regional. Agora, Dica Sozinha. E autocuidado que toda mulher precisa saber. Dica Sozinha. Dica Sozinha. Hello. Uma das coisas que sempre vai e volta no mundo da moda são os tons pastel. Como se trata de cores, elas são muito versáteis. Mesmo carregando esse teste de delicadeza, nos últimos tempos elas têm produzido de casinhos de alfaiataria, conjuntos em geral, de moletom até os shorts com blazer. Os tons pastel podem ser os melhores amigos de quem gosta de cor, mas não pode causar muito impacto com tonalidade de branco. O produto é combinar dois tons da mesma cor, criando um look monocromático, tom sobre tom. O resultado fica lindo. Não dá muito trabalho, mas a combinação não é nada mirabolante, não. E é uma maneira de usar cores de formas diferentes, sem ser com tons de outro. Fica linda! Fica sozinha! Fica sozinha! Rádio Regional, valorizando o que é nosso. Thank you.